Curve a sua cabeça, por gentileza. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, por favor. Porque tem hora que você fala demais. Nem Jesus aguenta te ouvir. Tanto que você reclama, tem hora. Tanto que você fala. Escuta agora. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Alabadará sempre até. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Porque eu falo pra você assim, ó, ei. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Levante a mão pra adorar. Vai chegar. A solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Oh, não, não, não, oh, não, não. Quem acredita nisso aqui, dá glória para Jesus, dá glória para Jesus.